pela cultura AM, todos os sons. Produção de Lia Machado Alvim. Começando com o som de Eliane Elias. Orquestra de Saque, do Nascimento e Fernando Branco. Ah, certo. Também Paulo Moura, dele e Wagner Tiso, Tumbalele. Agora Maurício Einhorn e grupo. Thank you. Michael Freireson, de sua autoria, Nasci Pra Você. César Camargo, Mariano e Trio, de Duval Ferreira. Maurício Enhorn e Bebeto, Tristeza de Nós Dois. E também Maurício Enhorn e grupo de Enhorn, Arnaldo Costa e Luiz Fernando Freire. Álvaro. Todos os homens. Daniel Jobim, grupo de Tom Jobim, Paulo Voo Livre. Wagner Tiso, de sua autoria, o Grande Mente Capto, tema do filme do mesmo nome. Encerramos assim o Todos os Sons de hoje, que volta amanhã às 10 horas da noite. Você ouviu pela Cultura M, Todos os Sons, o ponto de encontro da música instrumental. A apresentação e trabalhos técnicos de Calixto Barbosa, Todos os Sons, é um programa de Lia Machado Alvim. Na sequência, você ouve Última Sessão de Música. Circuito Cultura. O Bourbon Street Music não se satisfaz em levar ao público a música dos melhores jazzistas do Brasil e do mundo. Quer também levar outras artes. Por isso, está expondo parte da obra do artista plástico Antônio Pescoa. A série Pentagramas é uma amostra de 40 trabalhos em acrílico sobre tela, holografia, desenhos, gravuras e pratos de parede. A exposição pode ser vista de terça a sábado a partir das 18 horas. O Bourbon Street Music fica na Rua do Chanés, 127, em Moema. Estúdio 1200. Uma revista sonora com música, reportagens e jeito. Estúdio 1200. Apresentação Fausto Canova. Às 9 às 11 da manhã. 98. Você continua em sintonia com a cultura. Em sintonia com a música, o teatro, a dança, o cinema e as artes. Um feliz ano novo com muita cultura para você. ZYK 520 AM 1200. Ondas curtas. ZYE 30 metros, 9.615 kHz. ZYE 16 metros, 17.815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo. Emissora da Fundação Energia. Centro Paulista de Rádio e TV Educativa. Caixa Postal 11.544. CEP 05099. Para o centro de São Paulo. Horas 3 minutos. Boa noite. Pela Cultura AM. Última sessão de música. O melhor da música romântica no seu fim de noite. Vânia Bastos. Quer me ver chorar? Ressalta, quer me ver chorar. Diariamente às 11 da noite, o melhor da música romântica. Última sessão de música no fim de noite da Cultura M. Música e lazer. Sábado do meio-dia às 2 da tarde e no domingo em duas edições. Das 7 às 9 da manhã e das 11 à 1 da tarde. ZYK 520 AM 1200 kHz. Ondas curtas. ZYE 31 metros, 9615 kHz. ZYE 16 metros, 17815 kHz. Emissora da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11.544, CEP 050-99-900, São Paulo. Pela Cultura AM, todos os sons. Produção de Lia Machado Alvim. Começando com o som de Eliane Elias. Você ouviu com Roberto Sion, de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, Cravo e Canela, João Donato, inspiração de Djavan, Capim, e também Eliane Elias, de Tom Jobim, Wave. Todos os sons pela Cultura M. Cristina Braga e Grupo. Aquarela Carioca, de Paulo Mulayer, e também Edu Zabrum Mirante. Cristina Braga e grupo de Tom Jobim, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Agora, Natan Marques e Ricardo Leão. Thank you. Na Rádio Cultura M, o som de Léo Gandelman, dele e Magalhães, tudo certo. Também Toninho Horta, dele Ronaldo Bastos, Viver de Amor e Natan Marques, de Ricardo Leão, deles Caminhos. Todos os sons pela Cultura M. O melhor da música instrumental para você. Paulo Moura.